23 para 3.000 pés, Lima Quilo Bravo. 3.000 pés, Lima Quilo Bravo. Gol no 755, desça e mantenha 4.000 pés restrito, gol no 755. 4.000 pés restrito, gol no 755, 1.018. Controle de Salvador, boa tarde, gol no 925, informação Romeu. Boa tarde, gol no 925, acione a identificação, chegada é Golf, desça para o nível 060. Identificou, via Golf para o 060, gol no 925. Lima Quilo Bravo, acione o código postal normal. Alfa Tango Lima Quilo Bravo, acione código 5570, postal normal. Acionado 5570, posição normal. Gol no 755, informação de tráfego à sua esquerda. Posição de 10 horas, 10 milhas, com rumo oeste. Subindo restrito para 3.000 pés, é um Charlie 402. Suficiente, gol no 755. Lima Quilo Bravo, tráfego posição de 2 horas, 10 milhas, com rumo sudoeste. Cruzando 60, descida para 4.000 pés, é um Boeing 737. Papapá, Mike Echo Delta, não há tráfego para a linha informada, presente frequência livre, chame para o regresso. Autonomia? 3 horas. 21121 na borda, altímetro no 08, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1 no 8, decimal 6, bom voo. Sim, então, táxi à direita via Índia Alfa, Bravo, ponto de espera no 0, torre 18, meia dúzia, 0418, boa tarde. Kilo Papa Vitor, está presente, chame Recife, frequência 1260 e alterna 128.8, tem um bom voo. 2.35, após posição ITAP, autorizada a final do procedimento ILS, desça para 2.000 pés, ajuste no 08. Está autorizado em MS e após o TAP dentro do projeto 2 anos. Bravo, confirme a altitude. Lima, seu bom, Quilo Bravo. Confirme sua altitude, Lima, Quilo Bravo. Tendo 3 no pé, só. Estou recebendo 3.300. 3 no pé. No 755, o tráfego sendo superado agora, desça para 2.000 e informe estabilizar na final IGLS. Desça 2.000 e informe estabilizar na IGLS, vou no 755. Lima Quilo Bravo, tráfego superado, suba para o nível 080. Quando possível, seu sinal de pouso. Lima Quilo Bravo. Prossiga. Está modificada a presença e acende a 105. Ok, está modificado o 13, está acendendo para o nível 105, informe o seu estimado pouso. Pouso 20 do 10, 20 no 0. 20, 10, copiado. Tocar de objeto 5729, autorizado com fins, nível 360, via Perzulu 16. Saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5027, coteja. 8, está presente, foi de Duna, desça para 2.000 pés, o ajuste 10 no 8. Duna, 2.000 pés, 10 no 8, 5428. Controle 120, decimal 8, chama para pushback acionamento. 1208, chama para acionar, obrigado. Estou autorizando 45, pushback em acionamento no 4. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi. Estou autorizando 45. O ajuste não 08. 105 para 4.000 com o mundo 02. Gol. 910. Papa Romeu Delta Lima Mais. Frente com a parte 5, quanto? Parte 3. Por aí. 5 milhas com o mesmo rumo, mantendo 1.500 pés nos corredores visuais. Afirmativo limpo 3.5, tocante braço, já é para 2.000. Decola da 1.0, curva direita, controle 1.20, decimal 8, aciona 5.5.7.6, coteja. Salvador Azul 4118. Mantém escuta o Azul. Gol no 755, completa final, chama a torre 18.6, tomou o posto. 18.6, até daqui a pouco, 755. Olhou para os 35, está livre a final do procedimento, informe estabilizado. Está livre a final do procedimento, comparece estabilizado o 35. Azul 4118, contato radar da colagem, ficou para o nível 360, está autorizado o Leda. 360 direto Leda, 4.18. Salve, Papa Romeu Delta Lima Mais, está pronto para o táxi. Autorizado chama para o táxi. Está mais para o táxi, meu. Fala, Chanel 6213, boa tarde. Prossiga 6213. Galeão 360. Autorizado, Galeão, nível 360, via Pesolu 10. Saída da El, Leda, Bridge. Decola da 1.0, curva direita, controle 1.20, decimal 8, aciona 5.5.4.3, coteja. Galeão 360, Pesolu 10, da El, Leda, Bridge, com curva direita, decolando a pista 10, 1.20, 5.5.4.3. Protejamento correto, chamar o pushback, acionamento. Direct 7 Sierra Echo Bravo Delta 240 para Delta. Prevista da Leda Ilhéus, aguarde cópia. Da Leda 6327, aguardando cópia. Não chegou, deve estar sendo processado pelo sistema. Aguarde, assim que recebemos, vamos chamar para cópia. A princípio deve ser alguns minutos para processar o plano. Trip 5488, desça para 2.500 pés. Temos um tráfego à sua frente, quanto é 1.500 pés nos corredores visuais? 2.500 pés do Trip 5488. Aproximador voa 399, interrompe a operação, companheiro. Decimal 6, tamo bom. Estabilizado no localizador, chamada 18.6, torre 0. No 45, ciente, 158 a bordo, altímetro 108, táxi via Índia, Alfa, no ponto de espera torre 18, decimal 6, bom voo. Via Índia, Alfa, no ponto de espera, vai chamar 18.6, tá 3.145. Chama 6213 na escuta. Escuta. Chane, transponda stand-by. Ah, ok, obrigado. Já tá em stand-by. 399, solicitou cópia? Chamou o solo. torre do voo. Mike-a-deck, a prova rotatória? 3-0, Mike-a-deck, prova da rotatória. Prova da rotatória, Mike-a-deck. Voo no 925, está conversou para sequenciamento. O número 2 agora para aproximação, curva direita na proa 230, permite o localizador. Direita proa 230, limitado na localizador, voo 925. Voo 925, desça para 2000, o ajuste permanece 1018. 2000, pés, ponto 08, ponto 925. Controle 120, decimal 8, aciona 0117, coteja. Sujamento correto, confirma aerolevantamento. Boa tarde, Prof. Luiz, que corredor forte, 1000 pés, mantém esse curso de controle. Azul 4118, chama agora Recife, frequência 12251 e alterna 3325. 251-3325, ligado. Gente, aguarde cópia no 399. Você tem série prevista? Da Bridge. É o Leda Bridge, obrigado. Salvador, boa tarde. Bom, 7-7-7, pode ir para frente, por favor, da autonomia de 3:30, alternação, só tudo. Confirma pessoas a bordo? 03. 103 a bordo, altímetro no 08, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18, decimal meia, bom voo. Via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18, meia, dobre 1. Paulo Salvador, boa tarde, 1755, livro na Juliette, sua escuta. Taxi via Alfa, é partente da Juliette. Partente da Juliette, 1755. Solo, boa tarde, passareiro 2231. Passareiro 2231, com informação Romeu, na sua escuta, quando pronto, cópia para a barreira. Gente, cedo prevista, Momo, transição da TAP, número 3 para cópia. Ok, obrigado. Zero. Boa tarde, 335, Mesura, identifique, chegada é a Mari, deixa para o nível 050. Para o 050, na 3560, na chegada Mari. 55, táxi via Juliette, portão número 4. Para o 4, gol 755. Gente, Victor Charlie, seu, localizando seu plano é para o 57, deve ficar disponível para nós dentro de mais 5 minutos. O campo, Victor Michael Beck. Chama a torre 18B, Michael Beck. 18B, Quebec. Siga 6327. Já possui nossa autorização no 240 Ilhéus? Negativo, estamos tentando contato com Ilhéus, aguarde. Localizador, valor 925. Estou no 925, completa a final, chega a torre 18-6, tampouco. 18-6, boa tarde. Taxi web 5729. 6327, pronto para cópia? 6327. Autorizado Ilhéus, nível 240, via Golf 677, saída da Euleda Ilhéus. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5536, coteja. autorizado 240, Brailleau, via Golf 677, da Euleda, o controle após 120, decimal 8, o transponder é o 5536, Ocean Air 6327. Funcionamento correto, chama para pushback, funcionamento. Chamará. Mike Orleans. Autorizado Congonhas, nível 360, Upper Zulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva à direita, controle 120, decimal 8, aciona 5033, coteja. Da 360 para Congonhas, Upper Zulu 10, a Euleda, saída da Bridge, decola da 10, curva à direita, transponder 033 e controle 08, com 399. Após Bridge, Upper Zulu 16, chama para pushback, acionamento. Após o Bridge, Upper Zulu 16, chamará com 39. Passagem está 3217. Prossiga. Autorização para 2360. Saída prevista da Euleda Bridge, número 2 para cópia. 2231 pronto para cópia. Escuta, prossiga. Autorizado Barreiras, nível 200, via Whisky 42. Saída Momo, transição VATAP. Decola da 10, curva à esquerda. Controle 120, decimal 8, aciona 5040, coteja. Ativa 0 conforme 200, pela Whisky 42 para Barreiras. Decola da 10 com curva à esquerda, Momo VATAP. Controle 1208, transponder 5040. Protejamento correto, chama para pushback acionamento. Até para. Barulho 5729, 144 a bordo, altímetro 10 no 8, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18, decimal 6, bom voo. Estimativo Índia, consegue o ponto de espera da 10 lá 18, aí ó, obrigado. Aduna, reportará, estabilizado 3560. Parte 3. Quilo, parte 3, Zé. Juliette Vitor Charlie, ainda não recebemos o seu plano, deve estar chegando aqui a qualquer momento. Aguarde. Gente, pode informar pessoas a bordo também para adiantar? Safari Gol 395, identifique a chegada da Mari, deixa para o nível 050. 050 na Mari, poderia falar um pouquinho mais, não? Pro Uno, ciente da Romeu, autorização para motos claros. 3217, pronto para cópia? Pronto. Autorizado com 15, nível 360, e Upper Zulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva à direita, controle 120, decimal 8, aciona 5030, coteja. Controle, ETA 3145, passando 1500. Boa tarde, ETA 3145, contato radar, subo para nível 360, está autorizado Leda. Subindo para o 360, autorizado para o de Leda, da 3145. O Salvador, 35241, muito boa tarde, está ciente da Romeu, autorização para motos claros? Boa tarde, 5241, aguarde cópia. Acorda. Charlie, confirma o pátio. Gente, está autorizado o Brumado, 1.010 no corredor Axé, até o farol da Barra, país 105, correto e disponível, decola da 17, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5060, coteja. Dois a bordo, altímetro 10 no 8, para o táxi Torre 1 no 8, decimal 6, bom voo. Negativa Alfa, repartindo para Juliette. Nível 200, saída Arbor, após conquista. Após conquista, retol e DCT Montes Claros. Decola da 10, curva direita, aciona 5044 e controle 120, decima 8, coteja. 200, Arbor, vitória da conquista, retol após direto Montes Claros, decolando da pista 10, curva direita. Transponder 5044, controle 108, trip 5241. Protegimento correto, chamará, pushback sonamento. Chamará. Paulo, poderia confirmar o ajuste para 6213? 1018. Obrigado. Delta Lima Mike, contato radar, voo 360, direto da Elma. 360, presente voo da Elma, Delta Lima Mike. Controle, boa tarde, Papai Romeu Mike Charlie, decolou no momento, curvando à direita. Sente ali aqui, boa tarde, prossegue corredor Axel, meu pé. Axel, meu pé. Channel 6327 na pole position para puxar acionamento. Autoridade, chama para o táxi. Autorizado, 6327. De cópia, seria o 1755, confirmando? 1077. Gente, aguarde cópia. Delta Lima Mike está presente, foi direto, posição eu. Presente eu, Delta Lima Mike. 7, saída Arbor, transição Elefa. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5547, coteja. Arbor, Elefa, decola da Brasília, 320, rampa 017, 1208, controle 5547, outros pontos. Protegimento correto, chama para pushback acionamento. Camara. 327, tem estimado para início do pushback? Está iniciando na presente, 6327. Salvador, boa tarde, é o trip 5219 de Costa Romeu, pronto para a cópia vitória da conquista. Boa tarde, trip 5219, autorizado conquista, nível 200, saída Arbor, após DCT conquista. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5054, coteja. Prossegue corredor, aciona no pés, aguarde para a sessão. Aguarda, tenho condições de subir 2 mil pés por minuto até o nível 80. Mantenha ainda no meu pés. Ok, vou manter, a gerente vai passar. 3560, completa sinal, torre 198, meia dúzia. 118-6, 3560. Com 395, desce 2 mil pés, que legal na 098, está livre, o ILS, reporte estabilizado. 2 mil pés, o ILS, reporte estabilizado, 395. Leve de total, qual foi o para destino? 270, tô quase nela aqui. Sim, está autorizado direto destino, porém mantém ainda um no meu pé. Tente, mantendo meio pé, direto 74. 7, Cotejo. 7, Vitor Charlie, informa o tráfego 205 milhas, prosseguindo corredor Axel, Charlie 208. Tente, direto 74. Para feedback, sinalamento. Semana, posição 9, voo 1077. Paulo Salvador, 1399, feedback, posição 8. Autoridade, chama para táxi. Para táxi, 39. A 040, deixando. Segundo. 5241, autoridade, chama para táxi. Tente a Lianque, confirmando apenas altitude, vou manter no meu pé. Vem manter no meu pé, está autorizado, já desceremos para 300 pés. Eu tenho então no meu pé, mas aqui te Lianque. Autorizado assim que o Oceaner sair no táxi. Controle Salvador da Bahia, Webjet 5729 decolou, vai cruzando o Rio Peste. Quando possível, direto da El ou direto Leda, por favor. Webjet 5729, contato radar com 360, mantém ainda a saída da El. Subindo para o 360, mantém a da El, gostaria de alterar o nosso nível para 380. 380, aguarde. Nada. O 25, táxi via Juliette, portão número 3, observando a aeronave saindo no táxi. Salvador, 3495. 415, prossiga. Com certeza, a nossa saída prevista para Edelson. Dael Leda Ilhéus. Dael Leda Ilhéus, muito obrigado. Hoje não é 6321, na remota 13, por respeito da manhã. 6321, aguarde para pushback. Guardando, hoje não é 6321. Checo do novembro, prossiga. Pode vá pelo menos direto da El? 5-1-2. 1-2-5-1 do Delta Lima Mãe. 5-7-2-9, pode vá pelo menos direto da El? Estação do centro, mantém a saída. Mantendo. Passando farol direto do carro, talvez algum cara vá na frente. Gente, Vitor Charles, está livre, atenção, nível de voo 1-0-5. Livre exceção no 07 direto, Vitor Charles. Libera 307 para mais tarde. 0-0-3-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3 Confirma os dados, outra aeronave transmitiu ao mesmo tempo. 3-10 em Sofia, recebido alternando e acumulado 1-4-3. 4-3 a bordo, 3-10, altímetro no 0-8, táxi via Índia Alfa, no ponto espera torre 1-8 desse momento, bom voo. Índia Alfa, ponto espera 2-6, subido 2, pegado 6, subido no 4. 5-2-4-1-2-5-1-2-4-2, autonomia 0330, alternado Belo Horizonte. Confirma o gol no 399. Trip 5241. Gente, aguarde para o táxi. 1-8-6-2. 1-8-6-2, aguarde para o táxi. Mateus, Julieta, 3560. Para o E 137 a bordo, altímetro no 08, tá